compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Muito bem, então estamos de volta com o Parolando. Para vocês que são ouvintes mais recentes não sabem, o Parolando costumava ser o meu episódio de leitura de e-mails e comentários, porque costumava-se ter muitos e-mails e comentários a uma época no Paranerdia, e isso me forçava a ter um episódio só para isso, para não ficar um 30, 40 minutos só de leitura de e-mails em cada episódio. Só que agora a ideia de ter o Parolando é outra, que a quantidade de comentários e e-mails está sendo tão pequena que não tem mais graça, vamos assim dizer, ler os comentários e os e-mails nos episódios conseguintes. Então, em vez de fazer isso, eu junto os comentários e episódios, comentários, e-mails e outras coisas dos episódios do mês inteiro e coloco tudo aqui num programa no início de cada mês. Então agora, no iniciozinho de cada mês, nós teremos a leitura dos e-mails e comentários dos episódios anteriores. Muito bem. Então, primeiramente, vamos falar, óbvio, do meu queridíssimo amigo Elias Passos Tenório, que nos mandou não um nem dois, mas três lindos vídeo-respostas sobre literatura de terror, Street Fighter A Última Batalha e os favoritos do MCU. Então, se você quiser ver as opiniões do querido Elias, venha no post desse episódio e clique nos links das vídeo-respostas do Elias. Passando para a parte dos comentários, o primeiro comentário que temos para hoje é do Sr. Leandro. Ele comentou no Paranerdia 157 de Street Fighter, o filme, dizendo o seguinte: parabéns por esse podcast. Este foi o melhor comentário de filme que eu já ouvi. A gente ri de Street Fighter, o filme, hoje, e considera uma pérola. Bom, na época, vendo esse filme quando criança, era o que tínhamos em mãos. Hoje é bom ver esta película com amigos e rir dos absurdos desta obra. E sim, concordo com o que um dos participantes falou. Street Fighter Victory é canônico na minha cronologia pessoal. Não é só na tua cronologia não, Leandro, é canônico pra Capcom também. Inclusive Street Fighter A Última Batalha também é canônico pra Capcom. Então, obrigado pela sua participação, tá? Outro que nos fez um comentário foi o meu querido amigo Norberto, que diz o seguinte no Paranerdia 158 de favoritos do MCU: excelente cast de um excelente tema. Meu filme favorito do MCU é, de longe, Capitão América Soldado Invernal, mas gosto de praticamente todos. Para um, só três filmes não me agradaram: Homem de Ferro 3, Thor Ragnarok. Que vergonha, Norberto, eu tenho tanto medo, eu estou decepcionado com você. E Homem-Aranha Longe de Casa, há mais de uma semana. Eu não consigo falar se não se encantar. Todos os demais eu vejo e revejo de boas, mas adorei o cast e todos que participaram. Tava um papo muito gostoso de se ouvir e muitas vezes me peguei respondendo sozinho. Tamanha vontade de estar participando, meus parabéns. Eu gosto muito quando os meus episódios provocam isso nas pessoas, de conversar com a gente como se estivesse realmente dentro da conversa. Eu mesmo adoro ter essa sensação quando estou ouvindo o podcast dos outros. Bom, a galera do NGF Cast, que são os Nerds, Geeks and Freaks, comentaram o seguinte no meu episódio sobre Corrida Maluca. Muito bom! Falamos também sobre Corrida Maluca e vários desenhos clássicos no nosso podcast. dá um link para o episódio do Nerd Geeks and Freaks. Vai estar aqui onde eles falaram sobre desenhos clássicos. Muito bem. Mais um comentário do meu querido Norberto, dessa vez no Paranerdia 159 de Kamen Rider. Ele diz o seguinte: Kamen Rider é uma franquia muito legal. Pena que não pode ver mulher. Não, não é nada disso não. Mas como for, nada como ver uma fã no nível Sarah tentando falar da sua paixão e o restante do povo zoando. O restante do povo entenda eu, né? Porque a galera, o Jorge e o Dragão ainda tentaram levar a sério. Eu é que ficava na zoeira mesmo. Um cast muito bom, divertido do jeito que eu curto. Parabéns a todos e não deixem de conferir Kamen Rider Zero One. Legal, tá na lista para assistir. Só que não. Esses foram os comentários, agora vamos aos e-mails. O primeiro e-mail que eu tenho para ler é do meu querido amiguinho Sandro, do Debacast. E ele falou sobre os Paranerdias 157 e 158 de Street Fighter e filmes do MCU. Diz ele o seguinte: fala, Nerdmaster! Ouvi os episódios de Street Fighter e filmes do MCU em sequência e queria dizer o seguinte: Street Fighter é aquilo que lançaram e pronto, sem mais. Parabéns, excelente comentário. Fiquei realmente muito emocionado com o seu comentário, Sr. Sandro. Sobre os filmes da Marvel, gostei muito do episódio, não ouvi toda a gravação, mas foi legal. Só reforçando que quando disse que o melhor filme foi o do Hulk, foi mera zoeira. Nunca nem vi aquele filme. O filme é bom, cara, não é ruim não. O filme foi tão bosta que o ator nem quis continuar. Foi o que me disse. Não foi por isso não. Foi problema de contrato mesmo. Não foi porque o filme foi ruim, não. O do Incrível Hulk do MCU é até bonzinho. Não é uma melhor coisa do mundo, mas tá bom. Meu top 3 é Soldado Invernal, Thor Ragnarok e Doutor Estranho em qualquer ordem. Tá, ó, as escolhas, adorei. Só lembrando que a primeira aparição do Stan Lee foi no Homem-Aranha do Tobey Maguire, em uma cena que o herói salva a vida dele. E depois aquele épico filme do Demolidor com Ben Affleck, onde o herói ainda criança também salva a vida dele. Ok, não, a primeira aparição do Stan Lee num filme da Marvel foi, na verdade, no Julgamento do Incrível Hulk, um telefilme em que aparece o Demolidor, ou na época o Atrevido, e o Stan Lee é um dos jurados do julgamento. Então, desculpa, Sandrão, mas não. O certo é essa aqui. Quero aproveitar o espaço para falar da injustiça de não terem levado Nicolas Gaiola, Nicolas Cage, para enfrentar o Thanos. Imagina que louco seria. Jorge Firefalcon não aprova minha opinião, mas o ator dos meus papéis merecia estar lá na Guerra Infinita. Eu fico feliz que ele já fez a porra do Motoqueiro Fantasma e que felizmente esta merda não é parte canônica do MCU, Sandro. Então para de me encher o saco. Como o foco do episódio foi abordar os filmes, cabe a mim sugerir um episódio sobre a série Agentes da SHIELD. Tá aí, uma ótima sugestão. Que é uma série de acontecimentos paralelos aos filmes. Acontecimentos da série têm ligação com os acontecimentos do filme, como a queda da SHIELD, Soldado Invernal, e como o mundo as pessoas tratavam os inumanos depois da Guerra Civil. Além da espionagem, são abordados temas como viagem no tempo, universos paralelos e visitas a outros planetas. Pense nessa sugestão. Sugestão pensada, eu só tenho que tomar coragem de assistir, porque acredito, se quiser, eu nunca vi Agentes da SHIELD. Fui futricar nos episódios antigos, muito bom, eu gosto que as pessoas futriquem os episódios antigos, para ver se você já não tinha feito um cast sobre a série. Não fiz. E me deparei com um episódio sobre Real Blazer, ou Casaco do Inferno. Na verdade, Blazer do Inferno, né? Blazer. Que tive que ouvir. Outro episódio fantástico. Só um adendo que na terceira temporada, eu acho, de Arrow, o Constantine aparece nos três episódios. É, eu acho que é assim. Eu lembro de ter visto isso, sim. Possivelmente para puxar um gancho na série que só teve uma temporada. Sim, foi para fazer propaganda da série do Constantine mesmo. Deixo a dica ao público que naquele famoso supermercado de origem francesa, onde as pessoas morrem e colocam guarda-chuva por cima do corpo, na verdade é guarda-sol, mas tudo bem. Tem uma prateleira na fila do caixa com diversas revistas e livros. Comprei algumas edições de Hellblazer e Hitman neste lugar, que pode ser que eles ainda vendam. Sim, elas vendem essa revista e eu não tenho vergonha de dizer que é no Carrefour. Tá? Muito bem. E é só isso. Um abraço meu e um do robô. Então um abraço pro senhor, meu querido Sandro, e manda o robô pra puta que o pariu. Entendedores entenderão. Outro que nos mandou um e-mail foi o meu querido amiguinho, o Rafael Dourado, dos Sapo Brothers, sobre os favoritos do MCU. Olá, Alexandre! Oi, Jorge! Não sei aonde ele está vendo o Jorge aqui, mas tudo bem, não tem problema. Ouvindo episódios sobre as preferências do MCU, Doutor Estranho também está entre meus favoritos, e justamente por aquilo que muitos fãs de quadrinho desgostaram. O filme é engraçado, cheio de piada, nessa pegada ainda mais descontraída, e os do Homem de Ferro eu gostei demais. Eu também gostei muito do Doutor Estranho por um dos motivos também. O humor dele é muito bom. Mas entre meus favoritos, endosso que a primeira referência do Nerdmaster, Guardiões da Galáxia, é um primor de filme divertido, que é tudo que um filme tem que ser, ainda mais se for de super-herói. E é uma prova de como se pode fazer um filme de equipe sem gastar tempo demais com cada um dos personagens, mas podendo ser dinâmico, indo direto ao ponto dentro da história e engraçado. Pra mim isso é importante demais. Falou o seu Sapo Brother, né? E aí chega Thor Ragnarok pelo mesmo motivo. Como eu ri no cinema. Eu também. E como eu saí satisfeito do filme. Um filme Sessão da Tarde, quando isso não era pejorativo. E como a Cate Blanchett fica bem de morena, hein? Eu nunca vi filme Sessão da Tarde ser pejorativo, só na tua cabeça. Só tem uma coisa que me incomoda no filme, que é o que eu considero uma oportunidade perdida. Como deu ruim lá na viagem do arco-íris, e o Loki foi para lá semanas antes do Thor, de repente já estava infiltrado e na corte do Grão-Mestre. Podiam ter sido os acontecimentos adquiridos antes do Loki lá, quando ele caiu da ponte no final do primeiro filme e reapareceu no primeiro Vingadores. Dava um link legal do que aconteceu antes. Ok, é uma ideia interessante, só que eles não fizeram assim. Sobre Guerra Infinita e a motivação do Thanos. Se a morte fosse a ela, dava pra entender a obstinação. Se fosse a ela, meu filho... Ah, meu filho, tá bom, ok, muito bem. Não dá pra ouvir a parte reclamando da viagem do tempo sem sentir uma dorzinha no coração. Tão legal eles reencontrando em outros filmes. Viagem do tempo é pra ter buraco mesmo, como explicou o Steve Hawking. A citada cena do Capitão América com o martelo, estar no cinema naquele momento e acompanhar a vibração da torcida foi uma sensação similar a estar num estádio vendo o gol do seu time. Isso é verdade, cara. Senti falta de alguma citação aos filmes da Marvel, que eu colocaria na minha lista, já que Guardiões e Thor já foram citados. Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa. Cara, ele tava na lista, só que ninguém escolheu. E eu até gosto muito do Homem-Formiga e do Homem-Formiga e Vespa, mas como eu só tinha escolhido três, ficou os que eu escolhi, né? Muito bem, então. Então é isso, gente. Esses foram os nossos comentários e e-mails dos episódios do mês de outubro. E agora, todo comecinho de mês, vamos ter esta leiturinha de e-mail num episódiozinho menor, que é o nosso Parolando. Então, até mês que vem. Um abraço.